As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, ensinando como caminhar, me ajudando para eu não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Quero sentir nessa hora tua presença agora, falando ao meu coração com carinho e emoção. Quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriz a ferida. Quero levar esse amor para todos que eu encontre, aonde eu for. As horas se passaram aqui, tanta coisa eu não percebi, mas eu sei que sempre eu senti que você me fez sempre feliz, ensinando como caminhar, me ajudando para eu não errar, estendendo a mão para me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Quero sentir nessa hora tua presença agora, falando ao meu coração com carinho e emoção. Quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriz a ferida. Quero levar este amor para todos que eu encontro, aonde eu for. Quero sentir nessa hora tua presença agora, falando ao meu coração carinho e emoção. Quero pra sempre em minha vida, o amor cicatriz a ferida. Quero levar este amor para todos que eu encontro, aonde eu for. Para todos que eu encontre, aonde eu for.